5 right, 2-1, 2-1 this morning. 1-2-1 this morning, 10-3-8-0-4. Hotel Sanzulu aguarda a passagem do tráfego na final. Após passagem do mesmo, prossegue na retaguarda do tráfego, reporta a curta final ao RMA. Na retaguarda do mesmo, na curta da RMA, reportará o Hotel Sanzulu. 3144, pista livre, uma centena, 15 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, 3144. Juliette, still stand, 03. Call the answer, Juliette, 3834. Line. Vem para o Mario aqui, na 1941, desça para 2000, peso ajustado, 1014. Delta Delta November no limite do Terminal Salvador, frequência livre. Quatro aos 47, 1219. 219, Otan, prezando 44. Eu acho que as luzes vem em Salvador, 110 com 15 nós. Reporte só no controlado da RMA. O controlado da RMA está ciente até o Salvador. Salvador, esse Otan, prezando 44. Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 4, prezando 44. Juliette and stand 03. Juliette and left stand 03, turn 3804. NER 6330 controle. Redução 240 nós. Estimativo, 198 aos 48. 198, 48, meu liberal. Controle. 1 mil pés, corredor axé, reposta através do farol da barra. 1 mil pés, reposta através do farol da barra, em Vila Belgrão. Alfa Juliette Romeu, controle. Chamou Juliette, Alfa Juliette Romeu? Afirmativo, o senhor tem condições de bloquear e afastar de imediato? Afirmativo, bloquear e afastar de imediato no nível 40. O senhor vai manter o nível 40, eu tenho uma aeronave da Gol agora a 1 minuto da posição Duna. Assim que autorizado, o senhor vai poder descer. Mantenha a princípio 4 mil pés. Positivo, vai. Ei, pode manter a horta? Se o senhor manter a horta, vai ficar muito próximo do tráfego do Xaner que a gente tem para aproximar. O tráfego está a 7 minutos da posição Duna. Como o senhor tem que fazer um afastamento de 2 minutos e meio depois de aproximar, o ideal é o senhor bloquear e afastar de imediato. Possível, vai bloquear e afastar de imediato. Linha 5050, o número PES, via litoral norte, reporta ingressando do Interlagos. É, só confirmando, afasta pela esquerda, senhora, ou pela direita. Afastamento pela direita, proa 296. Juliette Romeu. Correção, esquerda 296. Esquerda 296. Bona 941 estabilizou. Completa sinal, torre 11895. Marinha 5039 da presente direto Interlagos. Presente Interlagos, Marinha 5039. Oi, rotatória Marinha 5039. Interlagos. É para seguir na ré Interlagos com prova de rotatória? Afirmativo, prova da rotatória Marinha 5039. Prova rotatória da presente 5039. Kilo Romeu Oscar, prossiga. Gente, rapaz, me deu de descida, Kilo Romeu Oscar. Salvador, boa tarde, 3283. Tá 3283, aciona identificação. Desça para o 060, chegada a Mari. Descendo para o 060, identificou, 3283. Gente, ponto autorizado, 941, pista 10, 1 centena, 159. Repouso na 190, 9949. Rafa Juliette Romeu, controle. Yeah. Tá com a carta do procedimento em mãos? Afirmativa. Você vai bloquear, afastar na proa 296, depois iniciar a base para 198, ok? Afirmativa, bloquear, afastar na 296. O 6203, 47. Ativo no 3325, alterno no 25, ora. 3325, 251, alterna, 6203. Alfa Juliette Romeu reautorizada, descida para 3 mil pés ajustado, 1014. Negativo. Oceaner 6330, desça para 4 mil pés, redução 1909. 4 mil pés, 1909, Oceaner 6330. Juliette Romeu, somente para informação agora, a posição de 9 horas, 1 milha, tráfego da Gol, 600 pés. Certo, Rafa Juliette Romeu, está autorizada a descida para 2 mil pés, reporte iniciando a aproximação. Certo, descendo para 2 mil, reportará, iniciando a aproximação. Janeiro 6330, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite será o localizador. Mantenha presente pelo alimentado pelo localizador, Oceaner 6330. Marinha 5051, prossiga para o controle. Acione o transponder 5546 a modo normal. Tem tráfego da Marinha à sua frente, agora 12 horas, 4 milhas, mantenha 1.000 pés via corredores, reporte ingressando ré Interlagos. Este altímetro em Salvador, 1014, modifique seu transponder para 5546, modo normal. Controle Salvador, gol 1924, boa tarde. 1924, SN, identificação, desça ao 50, correção ao 70, chegada na área. 70 e a chegada é a área, 924. Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette, meia dúzia, no 914. Romeu Juliette, Papai, prossiga. Bravo, Alfa. Bravo. Confirme. Tá. Prossegui na descida, Xanar 6330. 330, desça para 3.000 pés. 6330. Alfa Juliette, Romeu, controle. Juliette, Papai, Eco. É o 4. Juliette, Papai, Eco, mantém a escuta. Alfa Juliette, Romeu, controle. Já. Sobrevivo do lado aí. Alfa Juliette, Romeu, controle. Alfa, prossiga. Apresente curva de aproximação, meu querido. Vamos aproximar para Salvador. Nós estamos agora mais 10 segundos. Gente, Xanar 6330 informa que vai ultrapassar o custo localizador. Vai seguir um Papa Alfa 32 na final. Xanar 6330. Papai Romeu Juliette, Papai Eco, controle. Papai Eco, prossiga, controle. Juliette, Papai Eco, mantenha 500 pés, tem um helicóptero da Marinha próximo à rotatória, 1.000 pés. Confirme de cena. Juliette, Arrindo, Uniforme, Papai. Controle Salvador, Marinha 5050, em Interlagos, com plano de portal rotatório. Marinha 5050, do presente, toda rotatória. Marinha 5039, controle. 39, cidade 1 pés, na rotatória, com proa Salvador. 5039, mantém o setor da rotatória, chame torre 11895. Chama torre 11895. Torre Salvador, Marinha 5039. Torre 11895. Índia November Alpha, frequência livre. Índia November Alpha, frequência livre. Vai ingressar a perna do vento da pista no zero, ajuste no zero no 4, vento uma centena com uma dúzia nós, será o número 2 para pouso, número 1 na final no zero agora, instrumentos para pouso, o Marinho ingressa a perna do vento da 10, aguarde instruções. Vai ingressar na perna do vento da 1 no zero, só pode falar mais se é setor norte, setor sul? Perna do vento é o setor norte, ok? O setor que o senhor está prosseguindo, ingressa com curva direita, aguardando o base para 1-0. Graças. 1924, controle de Salvador. Xanar 6330, controle. Xanar 6330, controle. Prossiga. Para o localizador, curve à esquerda, proa 130, correção, direita 130. Direita 130, Xanar 6330, tá autorizado ele, é? Afirmativo. Autorizado, 6330. Alfa Juliette Romeu, torre 11895. 1895, cabeçado. Paralelo ao eixo da pista. Afirmativo, sem interferir com o eixo, ok, devido à aeronave na aproximação, para o pátio militar está autorizado. O vento uma centena com 14 nós. Afirmo, direto para sem interferir com esse da pista, 5039. Oi, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, continua a aproximação, pista 10. Confirme a intenção, será pouso ou toque arremetida? Vai tocar e arremeter na 1 a 0. Tô ciente, continua a aproximação. Eu não tenho contato radar com o seu tráfego. O senhor confirme a pro ideal para o setor que o senhor vai seguir, setor de destino. Então, acendo a máquina. 5051. O controle salvador Maria 5051 tem direção na rede Interlagos. Afirmativo, reporte rotatório. 5-1 reporta na rotatória. Juliette Papai Eco autorizado direto o destino, evite área proibida de Camaçari. 3283, desça para 3.014, livre final elétrico sem reporte estabilizado. Quem desça 3.014, com horário estabilizado, 3283. Juliette, 1.007. Confirme tipo da aeronave. Ente POB02. Confirme código acionado. 0100 alocado no transporte. Ente 0100 alocado. Evite a área proibida de Camaçari. Agora sim tem um contato com o seu tráfego. Confirme a altitude até o destino. Ente 500 para a EGL. Confirme estimado de pouso. Mais uns 10 minutos. Ente, mais 15 minutos. Copiado. Afirmativo, papai. Porte na 20ª milha de Salvador. Porte na 20ª milha de Salvador, papai. Marinha 5050, chame torre 11895. 11895, 50. Na 3283, desça para 2014. Ele sinal ele acha que tem reporte estabilizado. Vai prosseguir para novo procedimento de instrumento? Afirmativo. Gente. 5039, não faz. 5039, ciente, frequência livre. De frequência, 5039. Foi Salvador, Marinha 5050, no portal rotatório de Tufães. Marinha 5050, informe no setor norte da torre, para prosseguir direto para o pátio militar. 5050, prosseguirá direto para o pátio militar, fazendo as três pernas pelo setor norte. Salvador, boa tarde, Xanaro 6330, estabilizado LS, ISO. Ciente 6330, continua a aproximação, pistão 0, aguardando pista livre. Informo helicóptero aproximando do setor norte para pouso no pátio militar. Ciente, Xanaro 6330, aguardando autorização de pouso. Aí a 5050 comprou a de sul, vindo do setor norte, a 2 minutos da perna do vento do setor norte. Afirmativo, o Marinho vai manter o setor norte, aguardar para prosseguir direto pro pátio militar devido à base necessária aí, conforme o procedimento que realizou o Marinha 5039, devido à aeronave na final no zero, ok? Após o tráfego da 1-0, será autorizado para pátio de militar. Marinha 5050, ciente, reduzindo velocidade. Alfa Juliette Romeu, toque remete. Ciente Alfa Juliette Romeu, vai RMT, chamando o controle 120, decimal 8. Corrigiu 119, decimal 8. Tocou RMT 103. F, controle 198. Ciente, voltei 5440. Podia informar a feita prevista? Pode ser aqui. Firmo, Arbon. Arbon é após direto com pista. Controle vai retornar para o pertence. Faça a curva pela direita, se não tiver condições de manter sobrevoo no setor, para guardar a passagem do Airbus na final no zero. Estou fazendo curva direita, aguardando. Saman, ajuste de altímetro no zero no 4. Estabilizado, localizador. 3283, torre 1-1-8-9. Controle, o Alfa Juliette tinha Romeu, AMT, e a passada 098. Continua a aproximação, aguarde as instruções. Estado Vitória 320, pistão 0, curva direita da Elva, da EU, 366, no reais, 10 milhas, 5050, 19, 8, controle de 14, na semana, ponto. Sempre, só confirmando a restrição de 3 mil pés até 10 milhas após decolagem. O 409. Portão 9, chame quando pronto para chamar. Motor Salvador, Marinha 5051, está no portão rotatório. Marinha 5051, torre 118, décimo 95. Segundo chamando a sua aí, 118, décimo 95, obrigado. Voo 924, autorizado a final do procedimento LS Express, essa para 2.000 pés, altímetro 1014. 2.000 com 1.014 autorizado, reportaremos a estabilizado Express 924. Para o pátio militar. Reportarão 1 minuto afastado para o pátio militar, solicito informações de horário. Ajuste no 0 no 4, vento 110 graus, 14 nós, piste uso no 0. Ajuste no 0 no 4, piste uso no 0 graus. Até 10 milhas, o 3605. 5045 é o transponder, confirmando sua saída no perfil da El Leda, após a Vó Bridge, ao interceptor ouvir a pisonomia. 5045 transponder e controle opera em 119.8. Reconfirme o transponder, por gentileza. 5045. Está ciente. São Paulo autorizado, nível 360, decola da 10, curva direita da El Leda, a saída após Leda, voa bridge, Upper Zulu 10, após Upper Zulu 6 até Bravo Hotel Zulu, direto trive conforme plano. 3 mil pés é a restrição máxima até 10 milhas do VOR Salvador, 5045 no transponder, o controle 109.8, cotejou o TAM 3605. Salvador 5, chame quando plano, posicionar. Chamará. Paulo, boa tarde, Xanarmanha 330, liberando a nossa escuta. 330, boa tarde, prossiga via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, pro 11, Xanarmanha 330. Papai, mas lá é papai pro controle? Poderia confirmar quantas milhas Salvador está localizado? 0051 está visual com rebanho na final no 0. O Marinha 5051 está visual. 30 milhas de metro Salvador. Frequência livre para a coordenação local, no atraso conhecido no setor a informar. O Papa Romeu Juliette. Papai. Utilizando o ILS 1924. Zona 924, completa final, torre 1895. 1895. Aos 14 nós, Marinha 5051. 51, ciente. Fizemos só no confinado. 5050, ciente. Meu Alfa Juliette Romeu, vetoração para final do procedimento LS, que foi no 0, esquerda, proa 340. Limite para essa proa por 15 milhas. Sistema, eu não posso ainda, posso o plano vencido das 14h15. Vamos ver o Lima, a me escuta aguardando. O Salvador está 3605, posição 5, boa tarde, pushback e acionamento. Ele confirma para Alfa Julieta Romeu, limitado e com a limitação do radial. O limite é Vanessa Proa por 15 milhas. 5.7. Marinha 5054, mantém condições baixas, 500 pés, corredor forte, reporta ingressando no corredor Interlagos, ao tempo trem Salvador, 1093. Reporte só do controlado, Marinha 5051. 0014. Ficou na reportada na parte militar, solo controlado. Então 3283, no solo 09, direito 129. Direito 129, controlado. 0, aerovia via Golfo 677, decola no 7, direita, no perfil da Coral, decolagem no 7, curva direita, inicialmente a gente tive 3 mil pés até 10 milhas, acionado o transponder 0277 e o controle opera em 119.8, torre 118.95. Ação dessa para o nível 0. 60 na chegada bom, ajuste de altímetro no 0 no 4. aproximadamente a 3 mil pés até 10 milhas, aguardando liberação do controle para ascensão no 080, Romeu Lima. Já me torre agora 1895 para acionar ataque de decolagem, 1014 ajuste e bom voo. Fala Salvador, tá 3283. Tá 3283, bem-vindo, contém táxi lento, reporte nessa Juliette. Reportará antes da Juliette, 3283. 3, reporte estabilizado. Tá 2230. Mapa Fabiano em sua máquina informe, controle de Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 070 na chegada bom. Ajuste o altímetro no 0113. Voo 924, solo 12, lidere direita, chame solo em 1219. Fazendo nada, obrigado. O tipo 1 está no solo, controlado. Ciente, solo 12, frequência livre. Muito bem, grato. São Juliette, portão 02. Trave acompanhada tá no push. Só aguardando mesmo, ok? Para depois iniciar ingresso. Vai aguardar o táxi mesmo, a foto prossegue para o 02, então 3283. Até 3 mil pés devido a tráfego em Veracruz, sem contato com o controle. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu, esquerda, proa 270, limite 14 milhas na proa. 0, limite 14 milhas na proa. Chama o táxi. 283, ingresso a Juliette com cautela, portão 02. Ingresso a Juliette com 02. Romba 19, contato radar passando a posição Conde. Mantém o nível 100, altímetro em Salvador no 03. Dá presente, voa na proa de Bonfim para a chegada Bonfim. Chama no ideal tecido. Então, chamará no 03 ajuste. Patango Juliette Serra Tango, controle de Salvador, aciona a identificação. Dois agora retornou para a Dituna. Passarei 2230, desça para 2.1 pés, após estabilizado, autorizado a sinal do procedimento LS. Que 2000, Fomará, 2230. Marinha 5054, já passou o portão Interlagos. Vou agora em condições visuais na proa 280, reporta visual com a pista no centro. Controle Salvador, vou no 1900 parecido de direita, proa 230, por 5 minutos. Tem mais aeronave? É, 97. Papa Romeu. Romeu Alfa, Juliet Romeu, desça para 3 mil pés, altímetro 1013. Atento Pro, descendo para 3 mil pés, 1013. A bordo, 4 horas e 10, altera Galeão. Track aprovado em frente, Índia, até o ponto de espera da 1-0. Lá torre 1 no 895, ajuste 1-0 no 3, tá 3605. Só informando, tá livre da restrição, ok? Pode decolar então 1-0. Com curva pela direita, no perfil da Dael Leda Bridge, 3605. Paciente, livre da restrição, Dael Leda sem restrições, 1-0 no 3, livre taxi, Índia, ponto de espera, torre 10895, tá 3605. Alô. Frequência livre após cruzar o Travessa Vera Cruz, retorna a frequência do controle. Abatendo Juliet Serra Tango, desça em condições light para 1.500 pés, altímetro 1013. Ajusta a navegação para ingresso no corredor Caixa Pé. Contato radar, 57 milhas sudoeste de Salvador. Voo no 697, desça para 4 mil pés, altímetro 1-0 no 3, reduza a velocidade 2209. 4.013, reduzindo para 229 no 697. Controle Salvador, voo 322, por informação Kio. Voo no 328, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 090 na chegada Mário, altímetro 1-0 no 3. Ficou 90 na Mário, 1-0 no 3, no 322. Tá 4 milhas do externo e avistado 2230. Passarei 2230, completa final torre 118, decimal 95. 1895, uma boa tarde. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, esquerda proa 225, limite loco. 225, limite loco. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento uma centena com 15 nós, passaria do 2230. 30. Fazer 4089 CAV 8.6 com 3 horas de cena de alta na minha terra na Galeão. Fazer 89 aprovado o táxi, atenta esta voo, parque ano 07, táxi livre via pátio, Índia até o ponto de esperada 1-0, lá torre 10895, ajuste 1013. Muito obrigado, Índia, com a espera da 1-0, 10895, o azul só confirmando, tá livre da restrição. Tá livre da restrição, já tá certo. O Alfa Julieta Romeu. Marinha 5054, visual com a pista no zero. Negativa, não tá visual. Rota conforme plano. Decola pista 1-0, Cuba esquerda, no perfil da Momo, após Momo. Voa direto, 5074 transponder, controle 19.8. 0, pulando da pista 10, após o decolagem de curva esquerda, voa Momo, após Momo direto, DCT, transponder 5474, controle 19.8, trip 5447. Relativo, portão, portão, 43, chega quando o fone parou, puxa, será 5447. Chegou quando eu falo, puxa bem o estacionamento, 35447. Para 3, meu pai. Marinha 5052, mantém condições visuais 500 pés, corredor forte, reporta ingressando no corredor interlado, altímetro 10 no 3. Estamos zero, o vento no momento 110 graus com 1.4 nós, informe no solo controlado, Marinha 5054. Bom, Marão, solo controlado, grato, boa. 1.03 está reduzindo, Oceania 641. Oceania 6320, ponto com o Oceania 6320, controle Salvador, acende identificação, desce para o nível 100 na chegada, Marinha, altímetro 10 no 3. Voa uma centena na Marinha, 1.97, reduz a velocidade 1.70 nós, para o localizador esquerda para o 1.0 145, reporte estabilizado. 145, reduzindo, 1709, né, Alfa? Tava 2260. Marinho, confirmado. PAN 3605, decolou os 20, chame agora o controle na frequência 119, decimal 8, ah, boa tarde. 798, boa tarde, 3605. Reporta ingressando no corredor Interlagos. Interferir com isso, dano zero. Caso receba informação de que é o tráfego no setor norte. QS-130. Mantenha a presente velocidade até uma milha da cabeceira, torre 1895. Controle de Salvador, está 3605, decolado 2500 pés. Mantenha 3000 pés aguardando descida para 2000 pés. 4089, terá condições de decolar quando tão logo liberada a pista? Afirmativo. Ok, após a passagem do ATR, alinhe e mantém cabeceira no zero, preparando-se para decolar quando tão logo liberado o azul 4089. 1709. Está limitado pela 170, Salvador. Gol 1697, reduza para a velocidade de aproximação. Desça para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento ILS X-Way. 2.000 pés, reduzindo para a velocidade de aproximação, gol 1697. Segue tráfego na aproximação a 8 milhas, Papa Alfa 38. Entendi. 1697. Gol 1398, desça para o nível 050. 050. Considere, 1328, conta J. Gol no 328. Então, 328, desce para? Gol no 328, nível 050, desculpa. 050 no 328. Motor de Salvador, informar que vai para o nível 070. Desça para o nível 060. 060, de volta. Quilômetro menor, na escuta do controle? Positivo, senhor. Reporta para ir para ingresso no corredor Interlá. Autoriza a rotatória, partida presente? Negativo. Confere a parte. Controle de Salvador, Marinha 5056. Aguarde. Oceaname 141, no terça para 3 no PEN. Aguardando o vetor final para o localizador. 3.000, aguardando o vetor, 6.147. Procedimento completo, 67. Gol no 697, reduza para a velocidade de aproximação, chama a torre 118, decimal 95. Boa frequência? 118, decimal 95. 18.9, 697. 95. 95, 697. Oceanair 6141, para o localizador esquerda, proa 080, reporte estabilizado. Esquerda 080, cruzador estabilizado, ILS, Oceanair 6141. Continua a aproximação, informe no marcador externo uma centena com 15 nós, 1697. Amaral no marcador, 697. Azul 4089, decolou os 23, chame controle em 1198, uma boa tarde. 198, boa tarde, 4089. Gol no 328, reduz a velocidade 220 nós, desça até o nível 050. Papo uniforme, Maico uniforme, desça para 3.000 pés, altímetro 0.1.3. 0.1.3, até 3.000 uniformes. Salvador, TAM 3.605. Xanaim 1.41, completa esquerda para o 0.75. Reposta estabilizada, desça para 2.000 pés. Desça para 2.000, cruzeiro estabilizado, 6.1.4. Salvador, boa tarde, azul 4.089. Azul 4089, contato radar na decolagem, tudo para o nível 380 na saída da El, após Leda direto Wilde. Da El, Leda 380, ciente 4089. Batando Kilo Romeo O, fechando controle 119, decimal 3. Papatango, Bravo, que Luiz, que chama o controle Salvador 119, decimal 3. 935, Bravo, que Luiz. Marinha 5056, chama o controle de Salvador, 119, decimal 35. 119-35, Marinha 5056. Marinha 5052, chama agora o controle de Salvador, 119, decimal 35. Hotel Salvador, 1935, 52. Gol 1328, esquerda, proa 020, limite radial 290 de Salvador. Direita 020, limite 390 Salvador, esquerda 210. Esquerda 020, limite radial 290 de Salvador. A esquerda 020, 290 Salvador, 322. Papá, papai, uniforme, marca uniforme, reduz a velocidade 1709. Desça para 3 mil pés. Para 3 mil pés, 1709, uniforme. Papá, o meu índio, novembro alfa, tô, chama o controle Salvador, 119, decimal 35. Do portal 370, volta pesou 19, recolo no zero, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Froti. 5077 o transponder, controle 119.8. Fortaleza, nível 370, vamos para o Tipro, 19, 10 de polo para a esquerda, 5077, 19, decimal 80, até 3296. Ah, 01, não chame quando pronto funcionar. Obrigado. Tá 3605, passando nível 155, chama o centro Recife. 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1, tem um bom voo. 125 decimal 1, centro Recife, tá 3605. Papá, papai, uniforme, marca uniforme, curva direita pro 185, limite uma nessa proa por 5 milhas. Desça até 2 mil pés. 185 até 2 mil pés, 5 milhas do limite uniforme. Gol no 328, reduz a velocidade 1809, desça para 3 mil pés, altímetro 1013. Sabedoria da nossa, 3 mil pés, 1013, 1322. Papatango, Juliette Serra Tango, chama o controle Salvador, 119, decimal 35. Estabilidade LS, 10, Oxanay 614. Oxanay 6141, torre 118, decimal 95. 2-0-0, controle, eu vou 600, gol no 600, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari, ajuste de altímetro 1013. 070 Mari, desço. Aguarde. Papá, papai, uniforme, marca uniforme, desça para 2 mil pés, para o localizador esquerda, proa 060, reporte estabilizado. Será estabilizado, desça até 2 mil, uniforme. Gol 1328, reduz a velocidade 1709, para o localizador, curva à direita, proa 120, reporte estabilizado. Direita 120 para o lote, reduzindo 179, gol 1322. Cruzão 125, azul 4089. Azul 4089, contato radar 15 milhas, sul de Salvador, sul para nível 380, na saída da El. 380, azul 40, smart da El. Papapá, uniforme, marca uniforme, completa a esquerda, proa 050, reporte estabilizado. Esquerda 050, reporte estará estabilizado, uniforme. Oxanay 6320, desça para 4 mil pés, sobre vetoração, mantém a presença proa, limite e o localizador. 4 mil, mantém proa, limite e o localizador. 320. Patrulha, boa tarde, ao Romero Ramalhão. Papá, Tribo Romeu Lima, contato radar na decolagem, sul para o nível 080 na saída coral. É, mano, é receita 3000 ainda ou só de direto para 80? Direto ao 080. Direto ao 080, ó. Azul 4089, chama o centro Recife 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 25, não, boa tarde, azul 4089. Luna 328, já iniciou a descida para 2 mil pés. Afirma, 322, 60, pode ser. Desça agora para 2 mil pés. Tráfego 3 horas, 7 milhas, rumo Nordeste, passando 055, ele foi para 4 mil pés, então é 318. Então estou descendo agora para 2 mil pés, 322. Janeme 320, tráfego 12 horas, 7 milhas, estabilizando na final, passando 3.700 pés, ele foi para 2 mil pés. Boeing 737-800. W1 localizador, reforma mais bem foda. Vamos agora a torre 118 decimal 95. 1895, reforma. 30, Papa Tango, Juliette, Serra Tango, chamou o controle de Salvador 119 decimal 35. Aproximação, informe checado 10, vento 110 graus com 159. Positivo, já baixou e travou. E caso a 17 estiver livre, prossegue para 17. Com base curta para 17, a sua intenção é isso? Afirmativo, sim, autorizado, comandante. Autorizo, com base curta para 17, seu número 12 e número 1 está cruzando a cabeceira no momento. Reporte na curta, final, uniforme, Mike uniforme. Positivo, já vai ingressar a base curta da 17, já baixou e travou o uniforme. Excelente. É 141, seu solo 31, libera a direita, chame solo em 1219. 319, 141. Clareza 1. Reportará através do norte da 252. Tio Romeu Oscar, seu solo 31, táxi livre, companhia, Romeu Oscar. Boa. Até 3 mil pés, aguardando nova descida para 2 mil pés. Agora para o localizador, direita proa 060, reporte estabilizado. Correto. Gol 1600, desça para 4 mil pés. Altímetro 1013. 4.013. Táxi, correto? Aprovado o táxi, pátio Índia até o ponto de espera da 10. Lá, torre 1895, ajuste 1013-18-06. Podia repetir novamente os dados, por favor? Dinheiro batido, alterna Salvador, 2 horas da ponta. Estamos com o Mauro 2 a bordo. E a pátio Índia, conta no ponto de espera da 10, lá, 1995. Para o gol 1806. Está confirmado a torre, 1895. 1895, dinheiro batido, 1806. É, do bom voo, faça mais. Parabéns. Então, M320, autorizado 2 mil pés, reporta visual com a pista 1-0. Tem condições de aproximar direto para o pátio militar sem interferir com o eixo da pista 1-0? Afirmativo, tipo 2 tem condições de aproximar direto para o pátio. Por isso, aproximação direto para o pátio militar sem interferência com a pista 1-0 devido ao sequenciamento para pouso. O vento 1-2-0 graus, 1-4-9, informe o solo controlado, Marinha 5052. Informará o solo controlado, direto para o pátio 52. Ô Salvador, Salvador, número 322, um boa tarde, estabilizado em LS X-Play, baixado travado, passando externo. Sente o gol no 328, passando marcador externo, baixado e travado, tem pouso autorizado na 1-0, vento 1-1-0 com 1-4-9. Informa o tráfego aproximando do setor norte, helicóptero aproximando direto para o pátio militar sem interferir com seu eixo de aproximação. Sente no tráfego, autorizado pouso, pista 1-0, gol no 322. Uniforme, Mike Uniforme, seu solo os 33, com o pátio que prossegue. Horas, B? 9-0. 9-0, copiado, aprovado o táxi, pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá a torre 1895, ajuste 1013. Pátio Índia, ponto de espera 1895. Boa noite, 1801, está pronto, ponto de espera 1-0. Mantenha o ponto de espera, gol no 806. Mantenha no 806. Salvador, Marinha 5056, rota para meu país. Marinha 5056, curvando agora à esquerda e prosseguindo para o setor norte e aproximação direto, pátio militar, tem condições? Seguindo o tráfego da Marinha à sua frente. Afirmo. Seguindo direto para o pátio militar sem interferir com a pista 1-0, o vento de 110 graus com 1-4-9. Marinha 5056. Recupei direto para o Pátio Grato. 0D Salvador. Teste de fora para 4.000, rota 1-9, limite é 270 Salvador. Correto. voo número 00, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, reportagem estabilizada, 1.000. Tem preparando-se para decolar quando está logo liberada a pista, 1.806. Permite o de passagem, autorizado no encerramento. Juventus Quebequeiro, chama o controle Salvador, 119-35. Tudo bem, Capitão Alberto, no 1-3-2-1-6. O 5056 está visual com o tráfego à sua frente, o helicóptero está aproximando direto da parte militar. Visual. Seguindo mesmo, fazendo a mesma trajetória de voo, reporte no solo, 120 graus, 149. 56. 1328, solo aos 36, libere a direita, chame solo em 1219. Libera a direita, 219, 328. Já, voltando. Se aproximação, reporte visual com a pista no zero. Mantenha. 1806 livre decolagem, pista no zero, vento 120 com 14 nós. Iniciando, 1806. Puxanel 6320, continua a aproximação no zero, aguardando pista livre, 120 com 14 nós. Aguarda, 320. Salvador, 52, o solo controlado, já ataque. Solo aos 36, estacionar frequência livre, Marinha 5052. 52, frequência livre. No pátio 3 e reporte para ingressar no grande pátio. Eu estou com a Avianca que está aguardando a liberação do portão, ele está mantendo essa Juliette. Se o seu tráfego não atrasar, o seu ingresso aqui no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3 e reporta para ingresso no pátio. 6320, o vento 110 graus com 14 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. O helicóptero aproximando pelo setor norte não interferirá com a pista no zero, ok? Autorizado posto, 10-320. Bravo que Luiz, que prossiga sua mensagem, não foi entendido, muito entrecortado. Olá, eu queria passar aqui pelo Oceania, tá? Tanto 10-14, correto? Não consegui entender sua mensagem. Continue sua aproximação até a vertical do Enrimar, onde efetuará a espera o Bravo que Luiz. Tanto isso. Espera, Dael, 1 minuto, cópia, 340 aprovado. Dael, 340 aprovado, tá? 3. Cuidado. Completa final, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 06. Boa noite, 06, contato na danada colar, sul para o nível 230 na saída Puca. 230, perfil da Puca, para o 18. 06. O que Luiz pode descer ao número 10, ajuste 1013, mantém espera sobre a RMAR com 1360, sua esquerda aguardando instruções para pouso, Bravo que Luiz. O Xenair 6320, solo aos 39, libere a direita, chame solo em 1219. Direita 219, 6320. Que Luiz, tem visual com o tráfego da Gol na curta final? Afirmativo, visual. Tem condições de continuar sua aproximação para pousar com o número 2? Afirma, Whisky. Oi, continue sua aproximação. Pistão no 7, aguardando autorização para pouso. Pistão na aproximação, atacado pelo 7, aguardando autorização, Bravo que Luiz. 1600 livre, pouso no 0, 110 graus com 169. 7, telefone. Mantendo o leque, quer estar aqui no controle? É, console, em ascensão nível 105, para fazer um jet que é até aquilo, reporte para o lançamento. Vertical da RMAR, Índia November Alpha. Reporta vertical da RMAR, Índia November Alpha. Bravo Kilo Whisky, tem pouso autorizado na pista 17, o vento uma centena com 5 nós. Bravo Kilo Whisky. Valeu, tô 17, bravo Kilo Whisky. Uno 754, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 754. Oi, Rumo da 9 está estabilizado no colador, que eles ali. Rumo da 9, reporte passando marcador externo. É. Já preparei. 1-3. 050, 1-3, trabalho. Uno 3, 2, 8, tem ingresso no pátio. Direita solo, 1-2-1-9. Direita 2-1-9, igual na 600. Felipe, 5-4-4-7, pulo solicita puxa deck acionamento. Mantém a posição guardando o trip. Sete, cinco, quatro, livre decolagem, uma centena com 15 nós. Livre decolagem, 754. Gente, mantenham no 1500 pés. Ajuste de altímetro de Salvador na 093, corredor Veracruz após Interlagos. 320, ingressa para 612. Para inicio 360 à sua esquerda, aguardando para aproximação e pouso pista 17. Paciente, então vertical da RMI, inicia 360 na 0, 0, 0. Rumo 9, está passando continua a aproximação, informaria pista livre, tráfego já na corrida, uma centena com 15 nós. Centena, Bravo que Luiz, que seu solo fosse 4-2, está autorizado o backtrack, reporte pista livre, Bravo que Luiz. Eu estou usando o feedback acionamento quando pronto para o táxi. 5447. Táxi Santana 3206, a bordo 157, observando João Pessoa, 3 horas e 47. Dado direita ainda até o ponto de esperada 10, lá torre 1895, ajuste MIC 13. Direita ainda até o ponto de esperada 3206. Alno 41, ingressa Juliette 01, portão. O 641 para o portão 01. Gente, vamos no 080 para iniciar o lançamento. Boa tarde, gol 1754. Siga. Guarulhos 340, rota conforme, Brida, Pisolu no meio, Abraão até o Zulu, decola no 0, curva direita. No perfil da Dael, Leda após Leda, voa bridge 5-1-1-1 transponder, controle 199.8. Vamos 1806. 806, prossiga. Chame centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Confirme. Vento, confirmo 120 graus com 14 nós, 120 com 14 nós. Prático. Bora quando pronto, Uta 3805. 600, ingressa Juliette Portão 9. Juliette Portão 9, 600. Estimativo, 5240 da Trip, desmantém 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Só um final do procedimento, o ILS X-Ray, pista no 0. 3, 2, 1, Tamará, no ILS X-Ray. Rumo 754, pode voar, Zipa. Mantém o perfil da saída, inicialmente. Ok, obrigado. Mantém a aproximação, ali no gráfico. Torre Salvador, boa tarde, Lutana, 3, 2, 1, bem, está pronto no ponto de queda da pista no 0, completamente curta. Após a passagem do mesmo ali, mantenha no 0, TAM 3216. Após a passagem ali, mantenha no 0, TAM 3216.